muito, tiro muito, blá blá blá. Então cuidado pra não ser o próximo da lista a ficar na mira do bandido ou da polícia. Os anjos são capuz e óculos escuros, são os mesmos que com ferro te encostam no muro. Levam sua carteira, aí sem brincadeira, qualquer reação vira peneira. Aqui nesse lugar não existe lei. Se cochilar, vigi, se vacilar, bem, já era. Pois você sabe como é ser um morador dentro da favela. Acordar de madrugada com barulho de tiros na sua janela, rajada de pistola que seus miolos estoura. Missa de sétimo dia rezada em sua memória, vê se acorda, cai na real malandragem. Não queira ser o próximo a fazer uma viagem pro além, pois aqui nessa terra você é um zé ninguém, apenas um refém de toda essa merda que acontece aqui. A casa vai cair e você vai se ferir. Mas aí você se julga ser esperto demais. As coisas mudaram, você ficou pra trás. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém. Você me diz que ser malandro é interessante, só que a cada dia eu só te vejo mais distante da sua família, dos seus filhos. De bocada em bocada, correndo perigo, dando tiro, levando tiro. Pra polícia apenas mais um fugitivo, que não merece respeito, apenas com fogo no peito. Na periferia é assim, qualquer um tá sujeito. Amanhecer no beco, jogado na solidão. Olha lá mais um corpo estirado no chão. Espera aí, a favela também tem suas dignidades. Trabalhador honesto que luta em prol da felicidade. É certo que às vezes é encostado no muro, apanha na cara, leva chute de coturno. E nada podemos fazer a não ser rever tristes cenas na TV. O maior meio de manipulação, os caras de gravata não traz solução. Em tempo de eleição, só bem no morro, pegando criancinhas no colo, dando beijinho no rosto. Depois que ganha, some, desaparece, joga o pobre na cadeia e lá apodrece. É aí que o maluco se revolta, com uma pistola faz o banco, a lotérica e a padoca. E pra cadeia ele volta. É isso que o sistema quer, é ou não é, ou mané? Por isso então, procure a sua paz, porque a mim eu tô correndo atrás. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém. Infelizmente, na periferia é assim. São raros os momentos de alegria, tristeza, enfim. Eu vejo sangue escorrendo no asfalto, é mais um corpo retirado de papo pro alto. Foi na sequência, três pipocos na cabeça, jogado na madrugada, de quinta pra sexta. No sábado ia rolar o maior frevo. Infelizmente agora fazem seu enterro. Os colados lamentam, família em desespero. Seu filho chora trancado dentro do banheiro. Eu só espero que um dia possa reinar a paz. Então faça sua parte, que a mim eu tô correndo atrás. Abençoado seja seu vosso nome, Deus. Faça de mim um grande homem, livrai-me dos inimigos, da bandidagem, da polícia. Não quero ser apenas outra vítima. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém. Viver no crime, que vantagem tem? Dinheiro fácil sempre vai, sempre vem. Viver no crime, que vantagem tem? Conte os corpos e diga amém.